Você quase que virou minha cabeça. E agora você pede que eu te esqueça. Não consigo entender o que aconteceu pra você se desfazer de tudo que é seu. Seu olhar é uma flecha no escuro que atravessou o mundo. Consigo.